Paz do Senhor! Hoje a mensagem é sobre partido, sobre de que lado você está. Não é uma mensagem política, mas é uma mensagem para o teu coração. Porque eu costumo responder para as pessoas que vêm me pedir opinião quando eles estão brigando umas com as outras. Eu costumo olhar na palavra de Deus, consultar a palavra de Deus, e o que ali diz e orienta eu falo. E geralmente as pessoas dizem: mas pastor, de que lado o senhor está? Parece que o senhor não entendeu minhas razões. Mas é assim mesmo. Eu aprendi, porque eu errei muitas vezes pedindo para que Deus ficasse do meu lado, que Ele entendesse as minhas razões, a minha lógica, o meu raciocínio. Aí eu entendi que é bem melhor eu estar do lado de Deus e não só pedir para que Deus fique do meu lado. Sabe por quê? Porque eu erro. E ficar do lado de Deus, Ele está sempre certo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.